parado. Ela veio do meu lado e também parou. Parecia um sonho ver aquele anjo, coisa de cinema fenomenal. Abaixei o vidro, perguntei seu nome. Ela sorriu quando ia me dizer. O sinal abriu então, quase entrei na contramão. Eu fiquei, não alcancei. Agora eu não sei. Eu não sei seu nome, nem seu telefone. Feito cena de cinema, foi um sonho e acabou. Estou na avenida, sonhando acordado. Ainda estou parado onde a gente se encontrou. Meu carro, trânsito parado. Ela veio do meu lado e também parou. Parecia um sonho ver aquele anjo, coisa de cinema fenomenal. Abaixei o vidro, perguntei seu nome. Ela sorriu quando vinha me dizer. Sinal abriu então, quase entrei na contramão. Eu fiquei, não alcancei. Eu não sei seu nome, nem seu telefone. Feito cena de cinema, foi um sonho.